Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 1:00 PM. Muito boa tarde pra você que tá sintonizado, ouvindo o Pretinho Básico no seu rádio, no seu celular, no seu computador. Muito obrigado a você que sintoniza a Atlântida de algum jeito, né, amigo? Porque hoje em dia a rádio não é mais só no rádio, né? Tem o rádio, tem o computador, tem os aplicativos pros smartphones, o mundo inteiro ouve o Pretinho Básico. Muito obrigado mesmo, de coração, a você que lembra todo dia de sintonizar o Pretinho nas suas duas edições, 1:00 PM e depois mais tarde um pouquinho às 6, começando a noite. Essa edição do Pretinho Básico, a edição da 1:00 PM, tem um oferecimento de Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, e Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. E seu pai merece falar muito mais, seu pai merece um celular Tim da Colombo, seu pai merece ouvir essas figuras do Pretinho Básico. Cadê o Porã, cara? Marcos Piangers, tudo bem? Tudo bom? Já com saudade do amigo Porã. Não podia pedir pro Porã fazer hoje o programa, cara? Já que tem gente a menos, né? Claro, tem gente a menos. É que hoje a gente tá desfalcado da Rodaica, né? Que também tá de férias junto com o Fetter, né? Tu pediu pro Porã, Porã falou assim, não. Que a Rodaica tirou férias junto com o Fetter? Que desgraça, né, cara? Não. Só um pouquinho, cara. Tem coisa aí, hein? Não pode ver o marido feliz, né? Não tem, pode ver o marido aí. Feliz. Eu sabia que tinha coisa aí. Ah, eu vou tirar também, amor. Não, tu não vai. Eu acho que foi o contrário, lá que tirou e ele foi atrás. Não. E aí, Caginha, tudo certo aí, tudo cara? Certo. Salve tudo a sexta-feira. Graças a Deus. E aí, Potterzinho? Tamo aí, gente. Pô, saudade de ti, Potter. Tu some do programa, cara. Não pode, cara. Contrato, né? O programa perde muito. Obrigado, mano. Com a tua ausência. Só porque o Feta não tá aí, né? Ontem foi aniversário do Galvão Bueno, hoje tem umas frases do Galvão. Hoje a gente vai homenagear o Galvão, porque o nosso Galvão tá aí. Hoje o Galvão tá aí, Galvão. O Inter tem tudo pra ganhar essa partida no Mego do Chiva. É só uma provinha do que vem por aí. Geiso, e aí, Geiso? Como é que é? Ô, meu, hoje é o último dia pra se vacinar contra o sarampo, hein, Geiso? Ah, é verdade. Te liga, né, cara? Vacinei, já vacinei eu, vacinei a Geiso. É a Jennifer que tem que ser vacinada contra o sarampo, né? Tá sendo vacinada. É que o sarampo, pra quem não sabe, é o teu bruxo, é teu brother, né? O sarampo. Sarampo, meu bruxo, tá sempre. Ele é teu sócio com a Jennifer, né? Não, meu amigo do lado. Mas o... o Potter tá se divertindo com o Galvão ali. Olha que bonito, Tado. Olha que bonita a água carregando a chuva. Como é que é? Copa de 2005. Brasil e Argentina, amigo. O Geis imitando o Galvão. O Geis imitando o Galvão era tudo. Não pode, não pode. O Paulo Brito não imita o Galvão. É verdade. Vamos fazer um livro do Paulo Brito? Fazer um livro do Paulo Brito. Tava muito bom o Figueirense Grêmio com o Brito. O Brito conseguiu errar todos os nomes de todos os jogadores do Figueirense. E na hora de chamar o repórter Domar Frison, já fala Omar. Mas não é Omar Frison? Todos, simplesmente todos os jogadores. E tinha um jogador com uma balaquinha aqui. O que, que é uma balaquinha, Brito? Uma balaquinha, tava usando uma balaquinha. Eu olhei, observei, Maurício Saraiva também me ajudou, hein, Maurício? É verdade. Saudade da Débora de Oliveira. Ô, Brito! Olha a Débora! Olha aí, ó. A informação. Olha, Brito, o Falcão não é mais técnico do Inter, Brito. Olha o Falcão aí, notícia na ponta da língua, sempre com Débora de Oliveira. Muito bom, Brito. Caetano, tudo bem aí, Caetano? Lindo, Cagi, lindo. Olha, moletom lindo, deixou seu pai assim, um tanto quanto com frio em casa. Como é que é? Esse moletom aí do moletom, seu pai. É um blusão. É um blusão, é que eu não conheço. É que conheço. Baiano não conhece blusão de lã, né? Baiano vai até o moletom. Ele não passa aí do moletom. Depois disso não vai. Fizeste a barba, coisa linda. Tá uma barba ralinha. Joguei futsal ontem, tô com o dedão todo estrupiado, acho que tu vai gostar. Ah, que dedão Eu lindo. Acho que tu vai gostar. O problema disso tudo é a catinga de cigarro do Santana, cara. Pelo amor de Deus. Ô, Santana, não dá, né? Eu estou ouvindo, ó. Porque eu fiz as pazes com o Nelson. Ah, fez? Ele disse fica, eu digo fico. Ele disse fica, eu digo fico. E aí ficou. Fiquei. Então foi o dia do fico ontem. O dia do fico. Mais 40 anos de RBS. Pô, tomara, Santana. E fumando. É o nosso desejo. Fumando. Ó, fazer o quê? Tu não vai parar de fumar com o que dá jamais. Eu acho 72. Eu acho que o Santana 45. Não devia se aposentar. Eu vejo uns caras, às vezes eles se aposentam lá com 60 anos, vai, 65 anos. Cara, dá 30, 40 anos, pum, morre. Pô, troço horrível, cara. Acaba de trabalhar, 30, 40 anos, morre. Por isso que eu vou seguir com trabalhando. Claro, sim, vai morrer. Engrandecendo dica, né? O jornalismo morrer, do sul do Brasil. Para né? não morrer Santana. Jamais. Cacau, tu não vai te aposentar. Eu e o Grêmio. Cacau. Eu vou, brother. Mas por quê? Já pedi demissão. Pô, também, Cacau. Duas não, Cacau. Vezes. Sabia? E aceitaram? É mesmo? E não aceitaram. Pô, prova o teu talento, da primeira, Cacau. Da segunda, aceitaram. E aí eu me arrependi. Real? E pedi desculpa. Muito bonito. Só eu e o Grêmio somos imortais. É, tu, o Grêmio e... Bom, e a Academia Brasileira de Letras. Aí tem uma menina ali também que é imortal, ninguém mata ela. Meu Deus. Hoje é sexta-feira, 22 de julho de 2011, dia do podólogo, Neila. Olha aí, ó. Adoro pé. Pé lindo. Adoro pé, um pé... É, o podólogo que o KG vai toda semana, né, KG? Vou justamente pro Caetano pra deixar... Lixar os pés e gravar um... Caetano, pé lindo, isso, cara, podólatra. Não, não. É o podólogo, é diferente do podólatra. O podólogo é o cara que trata dos pés. E o podólatra é o cara que gosta de pés. Ah. E o pedófilos? Esse aí não, a gente não vai nem comentar, gente. Esse aí não esse merece. É cadeira elétrica. Esse não merece a nossa referência. É. Mas então, parabéns a você, podólogo. Tem que ter coragem, né, cara? Ah, imagina o tipo dos pés que aparece na tua cara. É lindo, pra desencravar uma unha, pega um calo. Caramba! Mas eles lavam bem, eles põem numa bacia de água quente primeiro, fica meia hora. Aí tira o pé. Fica maciozinho. Né? Claro, é, depois do banho. É, mas mesmo assim, né? Cara? Depois do banho. Mesmo assim é ruim. É bom, pézinho. Bom, mas enfim, parabéns. Um beijo a você, podólogo. E vamos para os destaques do Clique RBS. Segundo o delegado responsável pelo inquérito do acidente envolvendo o jogador Dudu do Figueirense, a velocidade do carro do atleta estava muito acima do informado por ele e por testemunhas. O Dudu disse que estava entre 80 e 90 km por hora. A conclusão do delegado se baseou num laudo do Instituto de Perícias que apontou uma frenagem de 87 metros. Segundo especialistas em trânsito, um carro a 80 km por hora produz uma marca de 30 metros de frenagem antes de parar. A 110 km por hora, o veículo deixa uma marca de freio de quase 60 metros. Então, para provocar uma marca de 87 metros de frenagem, se pode estimar que o carro estaria entre 140 e 150 km por hora. Tá, mas situa aí pra nós o que aconteceu. Porque é o Dudu que se acidentou faz tempo já. O Dudu vinha... Faz uns 2 meses e ele, não é? E ele assumiu que bebeu 5 cervejas só. Após a batida, o carro do Dudu pegou fogo logo após o impacto. 2 homens morreram carbonizados e um outro que foi arremessado pra fora do veículo não resistiu depois de chegar ao hospital. O Dudu admitiu ter ingerido bebida alcoólica e também não possuía carteira de habilitação para dirigir clima no Brasil. Bom, clima bom, no tranquilo. O jogador clima tranquilo no time. Foi indiciado por homicídio culposo. Tá, e ele continua jogando? Ele tá... Não, não, não acho ele que foi afastado? É? Acho que sim, mas enfim. Então, não sabia disso, cara. Ah, mas faz tempo aqui, isso, cara. Faz tempo, não sabia disso. Ele foi na Via Expressa? Eu tava de férias. Não, foi antes, ó. Não, eu tava de férias, eu me lembro. Eu tava faz 2 meses. Eu provavelmente estava em Milão. Mas quando eu li essa notícia aí, eu até tuitei assim, clima bom no clube. E foi na Via Expressa Sul ali, ele voltava do sul da ilha, aí perto do túnel ali. Um cara tranquilo. É. Duduzinho. Dudu... Bom, enfim, é isso aí. Eu vou te botar, Dudu! Guarda, Dudu! Bom, agora tem 12, Joel. Chuva faz 6 cidades decretarem emergência e deixa 10 mil pessoas fora de casa no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, 76 mil pessoas foram atingidas pelo excesso de chuva. Os estragos se concentram principalmente nas cidades dos vales dos rios Taquari, Caí e Paranhana. Paranhana que significa o gambá fumador de cachimbo. Fim de semana deve ter predomínio de sol. Boa notícia, as temperaturas seguem baixas no sábado, mas no domingo acontece um ligeiro aquecimento, com as máximas passando dos 20 graus. E a construção do metrô de Porto Alegre foi aprovada pelo governo federal. Primeira fase da linha vai ter extensão de 14 quilômetros, com início nas proximidades da Fiergs, lá na Avenida Assis Brasil, aí passa pela Avenida Farrapos e pela Rua Voluntários da Pátria. A linha do metrô termina na Avenida Borges de Medeiros. Ao todo serão 13 estações, por onde devem circular cerca de 300 mil passageiros por dia. Legal, né? Bacana. Bom, vai ajudar a Zona Norte de Porto Finalmente. Alegre. Finalmente. O Geis vai vir de metrozinho pedir trabalhar. Pedir pra botar lá na setor, mano. Não vai dar. Imagina tu ir na Fiergs, assistir um showzinho lá no Teatro do César, na Fiergs. 15 minutos. Larga o teu carro no centro, né? Pega o metrô, volta, passa pelo aeroporto. Deve passar. Sim. Deve passar. Porque Assis seria... Brasil, Fiergs, Avenida Farrapos e Voluntários da Pátria. Sim. Não passa muito perto. Não, né? Mas tem um. Tem um. Como é que chama? Um terminal ali pro aeroporto. A ideia é essa. Ele teria que passar pela Sertório. Na verdade, hoje em dia já tem um trem perto ali do aeroporto, né? Dá pro cara ir a pé. Estação do aeroporto. Ele leva uns 3 tiros, ele sofre uns 4 assassinatos da família, roubam todo ele, estupram ele. Eita. E aí ele tenta entrar no trem nu. Né? Esse é o cidadão. O cidadão normal. Que desemboga ele, ali, o turista, ele sai com 3 malas assim do aeroporto e vai a pé até o trem. Ah, até o trem Zurbi, sim. É. Né? Ele sofre uns 15 assaltos e umas três tentativas. Eles querem construir o aeromóvel, né? Que liga o terminal do Salgado Filho à estação do trem Zurbi, né? Eles querem botar um aeromóvel nessa. Na real, o maior problema da Copa, eu acho, não é nem os estádios. O que tu acha, aeroportos? O que tu acha? Na boa, pra gente. É? Eu acho que o maior problema da Copa é o time do Brasil. Não, mas pra Copa, infraestrutura. Ah, tá. E agora com as denúncias, o DENIT vai parar a rodovia do parque aqui, né? Muito também. Obrigado a você que roubou no Ministério dos Transportes e vai me fazer ficar trancado na BR-116 até o fim da minha vida. Uhum. Muito obrigado. Valeu aí pela colaboração nela. É verdade, amigo. É por isso que eu digo mais penitenciária, menos escola. Porque todo mundo fala, tem que educar, tem que educar, tem que prender e matar. Esses desgraçados, tiro sangue, na cara. Né? Sangue, né, Marcelo? Sangue na cara. Tem que cortar dedo por dedo dos corruptos. Cada um dos ladrão, porque o brasileiro não faz nada, né, amigo? Brasileiro fica vendo televisão Big Brother. É vagabundo. Brasileiro é tudo vagabundo. Não olha nada, fica só olhando, tomando cerveja. Não sai pra rua, não faz protesto. Enquanto isso, tá todo mundo roubando ali. Menos escola, mais penitenciária. Porque prende o delinquente ontem. Prendeu ontem. Hoje tá solto. Delinquente de 10 anos. Amanhã tá aí cometendo hoje? Crimes, assassinando de novo. É verdade, mano. É? É não isso tem aí. Onde 10 botar. Anos, não é muito libera. Pouco. É verdade, 5 anos. Hoje em dia, com 5 anos, já tem gente aí assassinando geral, dando não, tiro não, na cara. Para, não. Doideira. Esses dias saiu um, matou o médico e tirou ele da barriga da mãe. Saiu, já pegou a carteira dele e saiu correndo. No parto. Primeiro dia já levou embora todas as caminhas dos ossos. As crianças dormindo no chão. Tadinho. Roubou todas as fitinhas dos cabelos, né? Uma mulher foi presa durante a cerimônia do próprio casamento. Acusada de roubo de identidade, levada pra delegacia com vestido de noiva e os agentes tiveram que interromper a cerimônia religiosa. E um homem de 25 anos foi preso após esfaquear um amigão. Durante uma discussão sobre uma marca de cerveja, qual que era a melhor? Ah, é verdade. Bota brother, Lisa. Ele teria se irritado porque o amigo levou cerveja Natural Light. Ah, não, Natural Light. Festa, não, mas aí merece. Se ainda fosse uma nova skin, mas a Natural Light não dá. Aí merece. E um jovem bateu o recorde para as maiores amígdalas do mundo. Olha a imagem. Olha ali o tamanho das amígdalas. Amígdalas, pra quem não sabe, são as glândulas que ficam na garganta. Ah, e que soltam, não servem pra nada. Solta saliva. Só pra incomodar. Soltam a saliva. Não, essas são outras. Soltam a saliva. São as glândulas sudoríparas. Salivares. As amígdalas. E que amígdalas? 6 de comprimento. Nossa! 6 de largura e 2 de espessura. É uma batata, as amígdalas. Eu tinha duas batatas aqui, meu. Tá enquanto doido. A outra amígdala dores, media 5 de comprimento, 3 de largura e 2 de espessura. Caraca. Negócio gigantesco, amigo. Como é que ele engolia, né, cara? Como é que ele engolia, amigo? Tem gente que não engole. Rico pescoço, né? Tem gente que não engole. Rico pescoço, né? Não, não isso eu pergunto, como é que vai engolir? É verdade, é a pergunta que não quer calar, tem né? Tem que mastigar muito. Quase líquido, senão não passa. É verdade. É verdade. Que loucura, né? Mas tem que protestar, amigo. Vai pra rua! Vai fazer alguma coisa, Brasil! Contra a sociedade! Contra a sociedade! E aí, cara? No zoológico, o gorilão solitário puxa a mulher pra dentro da jaula e já parte pra ação. Ela grita por socorro pro marido. Socorro! Eufrásio, socorro! O que eu faço, Eufrásio? Pelo amor de Deus! O que eu faço? Calma, Risoleta, calma! Conta pro gorilão aquela história da enxaqueca, da terrível enxaqueca que ele te larga. O gorilão não funciona, né, Risoleta? É o Frásio. E aí, Geiso? Geiso, tá aí, uma charadinha, meu. Charadinha? Que a loira só troca a fralda do bebê uma vez por mês, talada. Tempo! Cara, não tem dinheiro? Não, porque no pacote tá escrito até 8 quilos, sobra. Ai, parecia. Porque a loira ficou quilos. Tão feliz, sabe, em terminar aqueles quebra-cabeças, sabe, em apenas 6 mesinhos só. 4 anos, tem... tá escrito na caixa. Boa, meu. Porque tava escrito de 2 a 4 anos. É que anos, o Pierce já passou por isso. Ele conseguiu resolver um. Sucrilhos. 5 meses, né? 5 meses ele montou o tigrão dos sucrilhos e... Quanto é 8 divididos em 2 partes, talada? 4. Não, talada. Ué, aí 0. Tô. Na vertical é 3 e na horizontal é 0, meu. Ah, divide ao meio. Meio, talada. Entendeu, KG? Entendeu, KG? Entendi. É que tá melhor com uma Dedé cara. Dedé que não... Tá no Dedé, salada. E aí, Galvão, pô? Ontem foi aniversário de Galvão. Parabéns, Branco, a Galvão. Aí, pelo menos ele larga esse livro, né? E participa do programa. É, exatamente. E aí o senhor Marcos Pianges trouxe um livro que ele usufruiu. Eu comprei. Chamado Cala a Boca, Galvão, do Pablo Peixoto. Pablo Peixoto foi o inventor, na época da Copa, do Dia de Fúria do Dunga. Que é aquele vídeo que satiriza, né? Que ele dublou o Dia de Fúria, Michael, né? Michael Douglas. Chegando na lanchonete falando com o Robinho. É demais. Pode umas frases que vão banhar aqui em homenagem? Sim, sim. Faz pro capítulo, né? A gente tinha combinado já. Não... Capítulo óbvio. Capitão óbvio. Produção. O Galvão, tá? Olha! O Rubinho falou que vai acelerar na largada. Não, Tolo. Não. Vai frear na largada. Vai frear na largada. Se sair mais um gol do Brasil, é melhor. É melhor. Se tiver perdendo de 5-0, se sair um gol, é melhor. Sempre vai ser melhor se sair um gol. É. Vem cá, Casagrande, vem cá. Coitado. Eu tenho a impressão de que o Dunga pediu os jogadores pra chutar gol. Não. Muito importante, tá? Vai pra chutar pra lateral. É. Eles começam o segundo tempo como o primeiro, tocando a bola. Não é handball pra ficar com a bola. Olhando a bola. Vamos ficar só olhando a bola. Soprando a bola. Esse Luiz Fabiano, como atacante, tem por ofício fazer gols. Por ofício. Essa chuva de Interlagos foi parecida com a de Silverson. Ambas tinham água. Da chuva ácida. Eu vi aqui visualmente. Óbvio. Também, né? Que bom, cara. Falcão, vem cá, Falcão. A Alemanha não gosta de ser atacada, né? Gosta de ser atacada. Gosta, pô. Olha a chuteira dos jogadores, cada um tem a sua. Não me empresta. Digo mais, cada um tem duas, Galvão. Olha. É. Se o Kaká não tivesse sido expulso no último jogo, estaria jogando hoje. É verdade. Os caras pegam no pé do narrador. Eu que quase fui pra Rede Globo. Eu preferi ficar aqui. Débora de Oliveira, Luciano Calheiros. Débora de Oliveira, a informação. Mas daí foi o que eu vou. O que eu sei é que quem mete lá dentro merece ganhar. É verdade. Mais um aqui, ó. O Afonso é o atacante que tem a função de fazer gol. Ah, não conheço outro que não. É, não, cara. Tem um atacante que tem a função de pegar a bola quando alguém chuta longe. Saudade do Afonso agora. Outra que o Júlio César saiu, pegou a bola com a mão, né? E aí o Galvão. Júlio César, sempre por ali. Não, cara, ele é goleiro. Não. E a última clássica ele dele. Ele tava telefonando lá uma hora. Tinha uns orelhões atrás do gol. Essa ele sempre fala, cara. É, amigo. Brasil, Argentina, é sempre Brasil, Argentina. Essa é claro. E ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda. Mas eu vi um Brasil, Argentina que era Alemanha Oriental e Bulgária. Botafogo. Essa história é clássica, né? Ele tava no início da carreira dele, na TV Gazeta, e aí começou a narrar um jogo como se fosse Hungria e Tchecoslováquia, enfim. E aí lá pelo meio da transmissão apareceu no placar lá, Alemanha Oriental e Austrália. O jogo escalado foi Bulgária e Suécia, isso. Entrou um time de branco e o outro de amarelo, não tive dúvida, branco é Bulgária e amarelo é Suécia, começou a jogar e o jogo era Alemanha Oriental e Austrália. Aí ele trocou e continuou, no meio do jogo trocou. Nem pediu Copa desculpa. De 74, né, imagina. Bom, devia ter 3 pessoas assistindo na TV Gazeta em 74, Bulgária e não sei mais quem, né. É, eu tava. Não, o KG era um deles, né. Tem um e-mail de um ouvinte aqui que tá... Potter, o e-mailzinho do ouvinte que tá chegando aqui, ó. E aí, galera do PB, eu me chamo Fernando, sou morador do bairro Menino Deus em Porto Alegre. Não faz nem uma semana que foram instalados aqui perto de casa os containers da nova coleta de lixo e já tem um pichado. Ah, e eu sei que já colocaram fogo em alguns. É um absurdo, tô indignado. E não é só com containers, são monumentos, fachadas de casa, gente jogando lixo no chão, não arrumando a calçada, não respeitando faixa de pedestre. E pra consertar isso tudo, vai muita grana. E quem acaba pagando? Todos nós. Nossa. A nossa cidade tem que ser como a nossa casa. Olha que bela frase do Fernando aqui. Vai. Todos temos que cuidar. Isso tem que tratar a cidade como se fosse a casa da gente. Sim, por isso eu quero um fiadapu pra todo mundo que não cuida da sua cidade. Eu tô ligado no das 13 e no das 18. Sempre. Grande abraço. Cara, muito bom esse recado do Fernando aqui. Realmente a gente vê cada atitude absurda pelas ruas da cidade. É varzeno, né? E se perguntar, todo mundo acha que faz a sua parte, né? E assim, ó, o cara fala assim, o problema é os políticos. É o pessoal. Quando o cara tem quando um político tem uma atitude correta, né? Que visa o bem social, aí né? Os caras patifam. Eles vão lá e quebram tudo. A prova disso é aquelas escadas rolantes ali na Carlos Gomes com a Protásio. É verdade. Que incrível, é uma parada de primeiro mundo. Tem um elevador ali. Elevador, escada rolante. Tudo pichado, detonado. Queimado, mijado, porra. É como diz aquele movimento que a prefeitura lançou em Porto Alegre. Eu curto, eu cuido. Tem um monte de gente nessa causa, o Salgueiro da diretoria, o Carlinhos da Bideobalt, o Daniel Torres, Luiz Carlos Borges pela Galdeirada, até o Guri de Uruguaiana já aderiu. Para quem quiser saber mais, tem o site lá, eucurtoeucuido.com.br. eucurtoeucuido.com.br. Boa. E as pessoas estão botando outro tipo de lixo que não é para botar, né, Potter? Exatamente isso. Tem uma foto hoje aqui na Zero Hora mostrando o antes e o depois, né? Olha só como era feia a cidade. O antes é um monte de saco de lixo meio aberto ali. E depois um container bonitinho, mas nada lá. Só que o pessoal tá colocando lixo reciclável dentro do container. E aí não recicla, O container é só pra lixo orgânico. Resto de comida, casca de fruta, borra de café ou chá. Papel higiênico usado. Tem erva que falar, mate. Os caras não sabem o que é. Fralda. Né? Se tu for colocar no lixo vidro, plástico, papel, lata de alumínio, caixa de leite, isopor, isso não vai no container. Isso vai pra coleta seletiva que segue nos mesmos dias. Exatamente. Falando sobre lixo, tem um filme absolutamente espetacular feito no Brasil, né? É uma produção internacional, mas feita no Brasil, que é Lixo Extraordinário. Quem vê esse filme vai separar, no mínimo vai começar a separar lixo. Além de trazer uma história de vida, de histórias de vidas emocionantes, é espetacular esse documentário chamado Lixo Extraordinário. Vai numa locadora. Eu tive a oportunidade também de ver uma palestra de uns caras que fazem a Revolução do Baldinho numa favela em Florianópolis, uma comunidade chamada Chico Mendes, em Floripa. E eles fizeram o seguinte, tinha muito rato. Os ratos estavam picando as crianças, estavam mordendo as crianças enquanto elas dormiam. E aí pra acabar com os ratos, eles começaram a fazer o seguinte, eles pegaram uns baldes grandes e iam de casa em casa recolhendo lixo e transformando esse lixo em compostagem, em adubo, né? Pra plantar coisas. Então eles plantam, sei lá, manjericão, cenoura. Adubado pelo lixo. Que é assim a coisa mais inteligente que a sociedade pode fazer hoje. Todo lixo orgânico transformar em compostagem, transformar em adubo, né? Pra sua hortinha, no seu apartamento, pra plantar ali, que seja hortelã. Entendeu? Sim. O seu lixo orgânico, sua casca de banana, essas coisas. E todo lixo seco dá pra reciclagem. Entendeu? A Holanda paga, ela compra lixo pra gerar energia, né? Eles têm excelência em gerar energia a partir do lixo. Pô, aí, ó. E eles compram lixo dos países próximos, cara. A Holanda podia comprar o lixo que fica depois no Cajina, nos churrascos nossos. É verdade. É. Boa, Pota. Cara, e não é difícil, cara. Não é difícil. É só querer, né? É só separar. Querer, tá? Porque se você pega um alumínio, um papel e um vidro, e aí eles estão ali separadinhos, e aí tu joga um monte de macarrão em cima e iogurte por estraga cima, tudo. Aí vira lixo, entendeu? Estraga, enquanto ele é só uma garrafa de vidro, ou um papel, ou um alumínio, não é lixo. É a bela mania de dar as costas pro problema, né? A pessoa descarta o lixo e vira as costas pro lixo. Não é mais meu. Já usei, já usufruí disso aqui, não me preocupo mais. Não é assim, né, cara? A gente devia se preocupar até o final dele. Vamos girar aí, Pianjas, mais uma rodadinha aí? Vamos lá, um homem tá entrando no chuveiro enquanto sua mulher acaba de sair do chuveiro. Tá se enxugando, a campainha toca. Depois de alguns segundos de discussão, pra ver quem é que ia atender a porta. Vai tu, vai tu. A mulher desiste, se enrola na toalha e desce as escadas. É o vizinho Nestor. Nestor. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, o Nestor fala: e aí, tudo bom? Eu te dou 3.000 reais se você deixar essa toalhinha cair. Deixa. A mulher pensa um pouquinho e zuft, fica peladinha. E o maridão tomando banho. E ela mostrando a casa pro vizinho. E o Nestor vai lá e entrega 3.000 reais pra ela. Pô, mas o Nestor confusa, é confusa, a mulher se enrola na toalha de novo e volta pro quarto. Quando entra no quarto, o marido do chuveiro grita: quem era? Era o Nestor, o vizinho da casa ao lado. Ah, que bom, ele te deu os 3.000 reais que ele tá me devendo? Nestor. Copa América. Pô, eu não tenho 3.000 reais pra receber. Bota ele fica vesgo quando ele faz Nestor. O Galvão, cara. É a Copa do Mundo, amigo. Copa do Mundo, amigo. E aí, Cagê? Sujeito sofre um terrível acidente. Pum. E o seu pênis é tragicamente decepado. Não! Exatamente. Sim. O médico, portanto... O médico, no entanto, garante que há condições de fazer um implante. Ufa! Mas o plano de saúde não cobriria esse tipo de saúde. Esses planos de saúde são muito injustos, cara. Mas é a primeira necessidade. Quanto eu preciso pagar, doutor? Quanto eu preciso pagar? Bem, o tamanho pequeno sai por 35 mil. Meu. O médio sai por 65 mil. Meu. E o grande custa bagatela de 90 mil reais. Grandão, vamos no grandão. Ele imediatamente aceita, mas fica na dúvida se implantará um médio ou um grande. O pequeno ele já descartou, né? Já. Não vou botar. Ficar igual aí o médico aconselha: olha, se eu fosse você, ligaria pra sua esposa. Boa. Pedindo a opinião dela. É parte ativa do negócio. Rapidamente liga pra esposa e explica a situação. E o doutor pergunta: então, o que a sua esposa e o senhor resolveram? Ai, doutor, o senhor não vai acreditar, ela preferiu reformar a cozinha, doutor! Pô, a gente sempre debochou do Porã, a gente entende agora que foi um problema social, né? Sim, é, o Porã não tinha 90 mil reais. Diz que tem aquela cozinha bonita lá na casa do Porã. A cozinha do Porã. Em compensação, a cozinha do Porã. Espetacular. Tem até forno fora do fogão. É, impressionante. Isso é muito chique, cara. Isso é muito chique. Aquela cozinha deve estar custando uns 90 mil, mas mais ou menos. Não. Globo! Menos. Qual é, Brito? Olha, frases ditas por jogadores, técnicos e outras pessoas envolvidas no futebol. É verdade. O Globo! Eu escutando a transição, o quarto ria muito. É verdade, que eu tava transmitindo pela Globo. Sim, então não pela RBC TV. Como é que era? Globo! A gente se vê por aqui. A boca que vai aí é a mesma que aplaude. É verdade. Putz, a boca. Quem falou isso, cara? O Brito. Esse não tem, é um anônimo. Ah, o anônimo. Olá! Jogadores. Jogadores, técnicos ou outras pessoas envolvidas. Jogo é jogo, treino é treino e treino. É verdade. É o óbvio, capítulo do óbvio. E o Calheiros perguntou: qual o motivo da derrota, Marcão? E o jogador respondeu: o motivo foi o placar adverso de 3-1. É verdade. Calheiros, né? Muito bom. Grande, e aí, Potter? Uma piada. Piada do Potter. Apoio. Perfumes Tabu. Porque com tabu você tá cheirosa. Ai, Deus. Eu gostei, não. Exame de rotina no hospício pra ver se havia algum louco que poderia ser liberado. Hoje assim que foi dado o sinal, todos os funcionários saíram gritando: o hospício tá inundando, tá inundando! Socorro! E aí imediatamente os olha a água! Os loucos se atiraram no chão e começaram socorro! Vamos nadar! Para de falar, louco! Para! Contar a piada! E aí ao ver que um que continuava sentado no banco, ar sossegado dos médicos, se aproximando dele, perguntou: por que que o senhor não tá nadando? Não tô nadando. E o louco: tá pensando que eu sou bobo? Bobo. Olá. Aí o médico pensou, esse já deve estar curado. Ah, eu adoro esse tipo de piada. Muito seria muito legal se nos hospícios eles fizessem esses testes mesmo. Assim, estou curado. Aí o médico pensou, não, esse aí já deve estar curado. Né? Curado. Aí o louco emendou. Vou esperar passar a lancha. Ai, meu Deus. Eu adoro esse tipo. Vocês se lembram de alguma outra, assim? Ah, o louco quer fugir pela fechadura. É. E aí, não vai dar, tem uma chave na fechadura. É. E tem aquele outro, né? Não sei, tem um... Tinha um outro. Tem que eles assim. Ficam pulando na piscina não, vazia, não tem um que eles estão pulando na piscina vazia? Tem. Thank you. Ah, é, que vai ficar bem melhor quando tiver água, né? Ah, é. É, tá na hora dos classificados do Pretinho. Tá? É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Intercâmbio inteligente é na Egale Intercâmbio. Acesse egale.com.br. Meu nome é Marcelo. Motivo do meu contato é que meu sogro tá querendo vender a churrascaria dele. O nome da churrascaria é Churrascaria Cobra Sol. Possui clientela fixa e um grande fluxo diário, pois está localizado no centro do Cobra Sol, em São José, Grande Florianópolis. No horário do almoço é servido buffet a quilo com churrasco e no período da noite à la carte. O local é famoso por sediar jogos do Grêmio. Meus sogros são gaúchos de Cândido Godói. A churrascaria possui um reto projetor e uma tela grande para jogos. Reto? Retro. E quando começamos a mostrar os jogos do Grêmio, tivemos que limitar a entrada. Ó, bom movimento. Coisa legal, né? Enfim, lá do Cobra. Enfim, a churrascaria é bem localizada, fluxo grande diário, possui churrasqueira ampla, buffet, uma grande cozinha, ambiente com clima familiar, ou seja, tá pronta pra faturar. Motivo da venda é que os meus sogros estão se mudando pra São Paulo. Valor a negociar. E-mail pra contato. É mais de 1 milhão, deve ser, né? Não sei. Deve ser mais de 1 milhão. Pô. Churrascaria Cobrasol, @msn.com. Churrascaria Cobrasol, @msn.com. Lá no centro do Cobra. Lá no centro do Cobra. É a churrascaria Cobrasol é o nome, inclusive. Pô, show de bola. O nome já é o nome do bairro, né? É. Todo mundo já se identifica, né, Almir? Onde é que tu moras? Cobrasol, onde é que tu vais? Da churrascaria Cobrasol. Muito bom. E a outra oferta dos classificados do Pretinho é a seguinte, ó. Meu nome é Flávio, tô querendo vender meus dois filhotinhos. São dois aparelhos de celular da marca BlackBerry, modelo Curve. Novinho. Dizem que é o melhor BlackBerry da história da humanidade. O Curve? O Curve. Estão uma beleza, segundo o amigo Flávio aqui, ó. Tenho certeza. Ele quer 600 pila em cada um, só porque é parceiro, diz o Flávio. Então é o BlackBerry modelo Curve. O e-mail para contato é FM Medeiros 32 RJ. Não, Medeirinhos. Meu Deus do céu, FM, cara. FM Medeiros. É o FM Medeiros 32 RJ. Tem 2M. Tem 2M. FM Medeiros 32 RJ. @hotmail.com. Ele quer 600 pila em cada BlackBerry, Almir. Tá dado. Gente, a oficina do Almir hoje de tarde tá fazendo uma promoção. Pra você que tá com barulho no freio, quando o freio faz um... Nós estamos besuntando de graça do seu freio hoje. Hoje de tarde, só até as 3 da tarde. E resolve, Almir? Resolve, pô. Tranquilo. Acaba com o barulho. Acaba com o barulho. Qual é, né? O barulho que faz? Aquele barulho que tu freia e faz... Tá, mas o óleo não vai fazer resulta de escorregar lá e não frear? Acaba com o barulho. Nós garantimos que acaba com o barulho, tá bom, gente? Então, é só levar na oficina do Almir. E aí, qualquer coisa, tu bota uma buzina, né? Tá na Almir que tem mania. Ou bota silenciador. Exatamente. E tem que pegar o cupom até que horas, Almir? Até as 2:01. Até as 2:01. E aí, quanto tempo pra preencher lá os formulários? Pra preencher o formulário, sai mais ou menos umas 30 minutos. Tá, mas não tem na internet pra preencher o formulário? Não, na internet tem que pegar o voucher. Mas tá complicado, né, meu? Aí tem que imprimir. Aí Novo Hamburgo troca o voucher pelo... Ah, tu vai até Novo Hamburgo. Aí tem que ir até Novo Hamburgo. E onde é que fica a oficina? A oficina fica ali no estreito. Ah, em Floripa? Dá até as 2:30 fazer isso tudo. Não, 2:01. Ah, 2:01. 2:01 dá tempo. Aí ficou um pouco apertado. Tá bom, gente? Vamos lá que estamos desuntando de graça, seu freio. Só passar ali e pegar o seu voucher na internet. Tá com a cara boa hoje, né? Tem que imprimir. Tem que imprimir na impressora. Não tá com saudade do seu magnânimo, salada? Eu sinto um pouco de saudade, fico um pouco deprimido de ver o Maurício. A cara do Maurício é um pouco deprimida. Fez cirurgia plástica no nariz, ou mesmo? Não fiz, tá, não. Tá, foi um pitbull que me mordeu. A Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som da FM. 19 pras duas, estamos de volta com o Pretinho Básico. E agora vamos falar de futebol, né, doutor Alceu? É data bet, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Qual é a novidade, doutor Alceu? Doutor Maurício, o Inter ganhou e o Avaí perdeu, doutor Maurício. É porque eles jogaram contra, né? Um contra o outro, né? Brito! Muito bem! Gobo! Ô, Dale, guardou o teu ontem, Dale! Até que enfim, né? É, não, tá bem até! Não mais nada, né, cara? Ah. Como é que tá, cara? Eu tô bem! E como é que tá o Bertério? Ontem no final do jogo eu falei, né, cara? Quando eu ganho, eu falo! É, quando eu perco. Falou, falou no intervalo também! Não, intervalo! Ah, falei, né? Falou! Falei também, não tinha acabado ainda, né, cara? É. E aí, com a arbitragem, hein? Mudou muito. Mas eu não vou falar disso, né, cara? Não vou falar. É, e hoje é aniversário disso. Do Leandro Damião. Quantos anos? 22 anos. O Leandro Damião, bom centroavante do Internacional, e fez um gol, deu passe para dois gols. A Everton tá em alto, o Leandro Damião. O Jô, hein? Ele continua com o programa na Globo. É, o Jô tá meio gordo, cara. Acho que também tá complicado. Continua. O Leandro aí com problema, né? O Jô aí com problemas aí de... É, tá um pouco gordo aí, né? O beijo do gordo, é verdade. Ele é negro, baixinho e magrinho. Os brasileiros estão chamando ele de Robinho. Alguém tira esse livro sobre o Leighton, o Hamilton. E aí? Tá chamando o Hamilton de Robinho. Ninguém tá chamando o Hamilton. Quem é que chamou cara, na deixa eu ver qual é, Potter, deixa eu ver qual é a edição desse livro aí, cara. É a primeira, mas... Não, deixa eu olhar o... Direitinho. É a primeira edição. É, eu queria ver só. Não vou te dar, cara. Empresta aí, pô. Me dá esse livro, Potter! Além de tudo, a Argentina tá ganhando de dois países: da Sérvia e de Montenegro. E a crise lá do Avaí tá forte, né, doutor Cacau? O que que houve com o azul e branco lá? O Avaizinho, né, brother? Acontece que fica tão difícil de chegar na ressacada. Que o futebol não chega também. E nem o Avaí chega pra jogar, né, brother? Eu já tava lá ontem, doutor Cacau. Eu assisto o jogo. Não consegui ir, né, Cacau? Da minha casa. Não tô conseguindo ir na ressacada, brother. É time da Almirante. Espera no pátio. É, batamente! Tá com problema no fone? É Porto Alegre, tá fora do ar, né, doutor Cacau? Os gaúchos não estão nos ouvindo. Os gaúchos de Porto Alegre. De Porto Alegre, grande cidade. Acabamos de voltar pro ar pra Porto Alegre. Grande cidade. Batamente! Os gaúchos. O Guiazul tá fora lá da Recopa, Dale. É, vai! Ele machucou, né? E o Zé Roberto também, o negão não vai viajar. Não, o Zé Roberto se machucou o Pumis. O quê? Pumis. Ô, Fabiano. E o Vitor voltou a treinar hoje lá. Vitor. Ah, o Vitor. Nem precisava voltar o Vitor. Será que o Vitor volta pro gol, claro, doutor Carbeiro? Claro, o goleiro de seleção, pelo amor de Deus. Eu martelo pra ué. Bom, tá numa boa fase e tal, mas é reserva do Vitor, pelo amor de Deus. O Marcelo Grau, ele vai ter que escolher na vida dele. Ou ele vai ser um Ademir Maria. Entendeu? Ou não, ele vai ser titular no clube, um outro clube grande. Mas o Ceni não foi reserva do Zé durante muitos anos? Não, foi reserva do Zé por dois anos. Dois anos. Peraí, cara. Santana, quem é que joga lá, Santana? O Vitor ou o Bruno? Eu acho que o Vitor. É o Vitor. Mas isso não pode ser nem questionado. Isso não pode ser nem questionado. Calma, KG. Não, mas não, é que eu não consigo entender uns débil mental de... Não, o Vitor tem que ser reserva. Não, isso não. Não, eu acho assim... Com todo respeito ao Marcelo Groi, que tá numa boa fase, mas excelente. O goleiro Vitor é o goleiro de seleção brasileira, pelo amor de Deus. Se eu sou do Grêmio, eu largo de mão. Eu vendo o Vitor, mano. Bom, vende o Vitor, aí é outra questão. Vende o Vitor, tu faz uma grana e põe o Groi. Aí o Groi começa a tomar frango. É, Paulo Brito. E sabe que no Globo Esportes, né, a gente fez a pesquisa e o Groi saiu ganhando. É verdade, a torcida gremista prefere o Marcelo Groi. É verdade. E o Aloysio tá bem no Pigueira. Não se machucou, Aloysio. Ah, que coisa boa, velho. Vai jogar contra quem que joga o Pigueira agora? Contra o time ruim. Não, né? Contra o Peppa. Ah, é, contra o time ruim. Pra Minas. É. É, contra o América Mineiro em Minas. Figueira, América Mineiro em Minas, às 18h30 de amanhã. E o Abaí vai pegar o Botafogo. Eu não consigo mais falar. Doutor Maurício. Só na outra semana, só no meio da semana. É, bota metendo aí, doutor Maurício. Vamos todo mundo falar. Acho que não. Vamos todo mundo falar. Eu acho que é ruim. Posso falar frases de favor? O ouvinte vai cansar. Eu acho que sim. Olha o ouvinte cansando ali. Cansou. Desligou. Hoje não. Eu vou depois falar mais. O órgão atingido pela doença de Chagas é o fígado. Eu vou fazer a cantadinha. Quem foi que disse isso? Eu não tenho medo de olho grosso. Cala Pérez, programa da Hebe. Olho grosso. O presidente precisa ter autoestima por si mesmo. Vou me candidatar por São Paulo, porque sou sopalino. É o Maguila falando. Maguila falou. Eu lembro. Adoro Beethoven, especialmente os poemas. Ringo Starr. Ah, para! Ringo falou? Impressionante como as coisas caem do céu pra mim. Suzana Werner. Essa daí é muito louca. É, que ficou com o Pedro Bial e nos ferrou na Copa de 98. Ele não vai ser o Galvão desse corpo, não. Não, não consigo não mais. Não, eu tava fazendo as cantadinhas. Cantadinha do jeito. No estilo Galvão. No estilo dos Galvões. Meu Deus. E antes eu quero mandar abraços, Toado. Pra quem? Pra galera que vai estar na Spirit. Então manda. Lá em Santa Cruz. Mandando abraço. Vai estar eu e o DJ Esporã. É hora de repensar o Pretinho, amigo. Tá na hora de repensar o Pretinho, Toado. Vai chegar pra ela e vai dizer... Gatíssimas, eu não sou o Banco Itaú, mas eu fui feito pra você. Um abraço ao pessoal do Bradesco que tava investindo aqui. É, nossa, gatíssimas, que roupa feia, tira isso agora, Toada. Ah, entendi. É uma boa cantada. É uma péssima cantada. Gatíssimas. Seu pai trabalha no açougue. Não, por quê? Você é um filezinho. Filezinho? Gatíssimas. Não, podia dizer, porque tu tem uma maminha. Porque o teu colchão é grande. É, teu colchão é mole. De teu colchão é mole. O cara só se afunda, cara. Só desaforo. Que a tua costela é gorda. Desaforo, que chuleta, hein, ó. Chuleta é foda. Esse cupim? É, né? E esse cupim, amigo? E essas guampas de vaca? Mas e essas tetas? O zumbi? Esse é o pai, amigo? Olha aqui, gatíssimas! Seu nome é Mentiras? Não, por quê? Porque você é muito linda pra ser verdade, estalada! Não, Galvão! Não, por quê? Imagina o Galvão cantando, mamãe! É, o Galvão cantando, do lado. O Juan Mendes, que mandou lá de Floripa, quero ver todo mundo lá na Santa Cruz! Vai, Cajê! Ô, chegar na empresa, o chefe vê a secretária trabalhando que nem uma condenada. E pergunta, nossa, dona Priscila, desde quando a senhora trabalha assim desse jeito? Meu Deus, quer ver a senhora descer do seu carro agora, na frente. E o hotel, amigo? É, o hotel oferece refeições de graça pra quem estiver disposto a gerar eletricidade. É, amigo. É o Crown Plaza Hotel em Copenhague. É, amigo. Copenhague. Que fica ali, Copenhague é Dinamarca, né? É. Disponibilizando bicicleta ligada a um gerador de eletricidade para os hóspedes. Ó. Oh. Cada um deles deve produzir pelo menos 10 watts por hora. Que dá 15 minutos de pedalada para um adulto saudável. Após o exercício... O que acontece, Galvão? O hóspede recebe um generoso vale-refeição, amigo. Ó. Oh. 26 euros. Aproximadamente R$60. Vem cá, mano, vem cá. Queria morar lá, amigo. É, infelizmente o Galvão jogou fora a informação, mas é uma baita ideia. Com essa interpretação. É uma baita ideia, amigo. É uma baita ideia. O cara vai ter que fazer exercício. Aproveita. O útil é agradável. Claro, né? Cara, aproveita mas essa pra ideia gerar. Do Peanges, ele fez uma vez uma matéria no Calabouca Peanges, que era isso aí, ele perguntava pras pessoas. Ali é esteira, aquele, sabe? Isso. Tem umas academias que tem umas 200 esteiras. Olha, assim, sabe? Pode gerar energia pra iluminar a academia. Exatamente. É o princípio da energia, né? Tá, mas deve ser caríssimo, né? Tem duas coisas que eu não entendo. É isso aí, né? De andar na bicicleta e aí daí tu paga pras pessoas, aí tu paga energia elétrica, podia gerar energia elétrica pra, pro negócio, pelo menos pro bebedor. Anda de bicicleta aí, pelo menos o bebedouro lá não usa energia. O chuveiro do vestiário. É. E outra coisa é house building. House building é uma modalidade de exercício que constrói casas populares para pessoas carentes. House building, porque eles gostam de coisa em inglês, né? Todo house mundo. Building! Essas academias gostam de coisa em inglês. Spinning, não é corrida, é spinning. É degrau, step, sei lá, bicycle, né? House building, daí o cara vai, pega um sol, fica bronzeado, musculoso, porque construiu uma casa. Claro. Eu vejo esses pedreiros aí, mais musculoso que qualquer gente que faz academia. Tu gosta de pedreiro também? É, mas eles são musculosos, pô. Te chama a atenção, tem pedreiro. Tem os pedreiros bonitos. É verdade. É verdade, né? É verdade, olha um os corpo pedreiros. Bonito. Olha o corpo dos pedreiros. Tem uma pista de dança. É bunda de pedreiro, cara. Coisa não, aí é cofrinho, aí. É feio. Pra frente. Não, borracheiro. A bunda mesmo, malhada de pedreiro, durinha. E tem os lutadores. É verdade. Atlântida no mundo das lutas. É amanhã, né, garrafinha? 8 da noite. E quando é que estreia o do Potter no mundo das frutas? É. Promoção de baldinhos e mas tal. Tem uma pista de dança, acho que é na Europa, que ela pega energia porque as pessoas vão pulando e embaixo ela gera energia à medida que... Entendeu? O impacto da dança gera energia pra casa noturna. Sábado à noite a galera podia... É verdade. O que tu quer, Potter? Contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! É, amigo, faltou o apoio. Camisinhas com embalagem econômica. Leve pacote de 6 e pague de 4. Quem manda é o Jonathan Amaral de Nello. Nossa. Nello? Nello. Jonathan. É falsificado esse cara. O Amaral deixou ele nobre, mas o Jonathan... E aí o padre tinha uma plantação na igreja, daí toda vez que ele ia rezar a missa, tinha uma lebre que ia lá e estragava a plantação do padre. O padre tentou ficar de campana, mas a lebre só ia na hora que ele rezava a missa. Aí o padre arrumou um atirador. O atirador falou, padre, pode ficar tranquilo, que quando você escutar o tiro da minha espingarda... Pode crer que eu matei a lebre! Ainda bem, meu filho, porque essa lebre não me deixa mais dormir à noite. No outro dia, o padre foi rezar a missa pensando no barulho da espingarda. A missa foi ruim, né? É, e nada do barulho, a missa indo ali. E aí o padre, mas que merda essa lebre. E aí a missa tava quase acabando e o padre pensando, mas não vou conseguir matar essa lebre mesmo. Aí o padre começou a dar a hóstia e aí chegou na última pessoa, que era uma freira. Quando ela abriu a boquinha ali, o padre foi botar a hóstia na boca dela, escutou o barulho da espingarda e o padre falou assim, toma, vagabunda! Eu gostei! É a freirinha de boca aberta. Mas não é dos padres, talada? O bêbado tá assim, tá muito bêbado, talada. Na porta de um boteco, assim, de repente aparece uma santa carregada assim num andor, não sei que andor. O quê? Num andor, é, talada. Onde se bota santas. Então tá bom. Toda decoradinha assim, em verde e rosa, talada. Imagina uma procissão com uma santa mais no alto, assim, as pessoas carregando. Carregando, assim. O andor é aquilo ali. É que tá todo mundo andando, aí fica andor. É por aí, cara. Por aí toda decorada de verde e rosa, talada. Aí o cara muito bêbado, bêbado. Olha a mangueira aí, gente, talada. Olha a mangueira. Aí o padre se vira pro bêbado. Meu filho, que falta de respeito. Meio brito, isso aí. Mal o padre acaba de falar, da santa bate a cabeça assim no galho de uma mangueira. Se tu ativa, se o céu quer bater tudo mesmo. Eu avisei, talada, mas o padre tá estressadinho. Cara, o galho da mangueira. Ah, o galho da mangueira, do seu Felipe de Amorada, meu, que mandou. Fala, galo. E aí, Cagê? O escritor argentino e o mexicano se conhecem numa viagem de avião. Mexicano. Como o voo demora cerca de 8 horas, as primeiras 4 o argentino gastou contando detalhes do último romance que ele havia escrito. Durante todo esse tempo, o mexicano ficou ouvindo em absoluto silêncio, educada e pacientemente. Quando acabou de contar o livro, o argentino virou-se pro novo amigo e disse, bueno, agora é sua vez de hablar. O que achou do meu romance? Que merda, cara. É um malo, né? E o sujeito, amigo? Puta, lá vem, hein? O sujeito bate a porta da casa e é atendido por uma moça atraente. Bom dia, eu sou afinador de piano. Mas eu não mandei chamar nenhum afinador de piano. Até a moça tem a voz do Galvão. Da família Galvão. Uhum. Priscila Galvão. Priscila Bueno. Isso. Galvão. Priscila Galvão. É, eu sei, diz o afinador. Foram os seus vizinhos que ligaram. Meu Deus! Ah, grande piada, né? Quem, Casão? Vem aqui, cara. Oh, olha aqui, ó. 3 em 4 brasileiras com mais de 15 anos já engravidaram ao menos uma vez. 70% das mulheres brasileiras tiveram o primeiro filho entre 16 e 24 anos, enquanto 6% foram mães com mais de 30. 9% das mulheres com mais de 15 anos são virgens. Na média, as mulheres tiveram o primeiro filho com 21 anos e 3 meses. Já os homens têm o primeiro filho com 24 anos e 3 meses. Que idade tu teve a tua filha, Pianjo? 24. Tu tá bem na média. Tá bem na média. E a tua mulher? É. 52. 99% das mulheres e 96% dos homens criam ou tiveram filhos naturalmente. E os adotados beiram entre 5 e 4%. Mas o que chama atenção é o número de meninas virgens acima dos 15 anos, né? 9%? Só 9%. Todas não conhecem. 9%. É, é que não conhece o Potter. A gente vive num outro país, né, cara? A gente vive num país que, tipo, universitários são 16% dos jovens brasileiros, pô. Universitários, cara. Nos Estados Unidos é 99%, pô, que fazem universidade. Então a gente acha que a gente é europeu, a gente é, tá mais pra África, né, meu? A gente é brasileiro mesmo. Você é brasileiro? Era só tocar aí, pro Bebeto. Pior, cara, é difícil. Ou seja, cada 10 meninas de 15 anos, agora nos escutando, apenas uma é virgem. É isso aí. Eu acho que nos talvez não, né? Acima de 15 anos. Aí os índices no norte e no nordeste talvez sejam piores, né, do que aqui no sul, né? Pior. É, muda de média do Brasil. Muda de região pra região. É verdade, é verdade. Muda. Mas é muito baixo esse número. Eu tô sendo otimista com a região sul também. O número é baixo, mas o índice é alto, né? De meninas com mais de 15 que já não são mais virgens, né, cara? Bons tempos, né, amigo? É. Não posso mais as frases aqui, tá, mano. Tá difícil de achar. Não pode. 2 pras 2, chega de novo. É a coisa mais feia que o futebol brasileiro apresentou em 100 anos de história. Falando da seleção que o Falcão treinou. Eu acho que o Maurício não tá gostando das frases, meu. E o Lazzaroni esperou o quê, Maurício? Que arrombasse a porta pra colocar a fechadura. Tá brabo agora o Galvão. É o Galvão brabo, é final de jogo. Galvão... Brasil perdeu, ele tá brabo. Galvão tem que repensar. Cara, acho que a gente pode terminar o Pretinho com a frase clássica da narração do Golden Goal, aquele que o Potter sabe fazer como poucos, né? Pode ser, Maurício? Deixa. Pode, deixa. Cano perigoso, acabou! Acabou! Essa também. E o posse. Tá na hora de repensar o futebol brasileiro, amigo. Seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Coca-Cola, torcer a maior felicidade. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirige. A gente vai ouvir o pagodinho do Geiso. Aí, hein, Geiso? Exaltando o samba. E vamos voltar às 6 da tarde com mais um Pretinho Básico. E o Potter não vai ter o livro do Galvão. Não vai ter o livro! Tá na hora do Duga colocar um antídoto nesse jogo.